estado na terra. Morto pelo sistema que faz a guerra. Vários repórteres por aqui, tirando foto, filmando a cena. Um grande lugar pra tanta gente ficou pequena. Minha foto na capa do jornal. Meus manos por mim choram aqui no funeral. Enquanto o sistema aplaude a minha morte, eles me criou e fez o terror da norte. Com maldade no sangue, o destino me mostrou que a vida bandida agora deu no desgosto. Minha família com lágrimas rolando pelo rosto, o que não posso ver, minha alma vê. O movimento ainda continua, o corre-corre dos manos na rua. Criança ali no meio se envolvendo, o diabo bate palma, é o que ele tá querendo. O mundo ali fora é foda, se não tiver cabeça no lugar, você roda. Se entrou, é difícil e algo incomoda, te puxa e não solta. A sociedade cria a maldade da revolta. Queria agora estar curtindo com minha família, a constelação de estrelas que brilha. O ser humano aqui nesse mundo não vê de tudo, aprendia com o tempo, ficava mudo. Muitas vezes fiz minha coroa chorar, preso 3 vezes e não amadurecia. Tinha muito dinheiro e pouca felicidade, tinha muito amigo que colava na falsidade, tinha qualquer mulher daquelas de raridade. Tinha por mim um circo de maldade, a lembrança que eu nunca esqueço foi daquele senhor que chegou e falou: a felicidade e o dinheiro você constrói com o suor do seu próprio rosto. Essa palavra entrou no meu coração, pediu pra eu aceitar Jesus. Eu disse que não era pra isso não, talvez daqui a um tempo eu possa pensar. Morou, esse vacilo foi com pisar em cima do Senhor. Sem fé, andando nesse mundo, era só Deus pra me libertar. Não confiava em ninguém, só tinha Jesus na minha reta. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Queria pros meus manos mostrar que a vida bandida nada consta, que tem vaga à espera de muita gente. O destino do coração frio é quente, o mundo é cruel, engana com a ilusão. Invade sua mente pra ser o próximo a se perder na escuridão. No mundão, no gueto a renda é fraca, muitos não aguenta e se mata pra não viver a triste realidade. Se doa como isca pra maldade, fazer família chorar não vale a pena. É necessário pensar nos bons esquemas que a vida também tem pra oferecer, o outro lado da moeda pra se envolver. Mas meu pensamento viajou no desespero, assassino frio, tinha ódio em primeiro, em busca da sobrevivência. Se liga, irmão, últimos dias de vida, muita perseguição. Bandido mais procurado da cidade, tudo que aprendi pondo em claridade. Mas é embaçado e de cara com os PM, e aí não deu mais tempo pra pensar e perdoar dos meus crimes. Troca de tiro eu apaguei, mas nada, o destino foi cruel. Daquela estrada, se o tempo desse voltar, fazer isso de papel invertido, seria um servo longe do perigo, com a função e não sozinho. É triste quando eu olho ali fora e sei que não adianta mais chorar. E o medo implora, sabe pra onde tá andando, certo? Mas a gente sempre finge que não está vendo. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar. Agora não adianta mais chorar.